Para aí. Um, dois, três. Agora acontece. Todas as semanas nesta rádio, muitas coisas, muita gente, muitos temas em português. Afinal, o que importa não é a literatura. Bom, há três grandes novelistas em Portugal, três enormes, na minha opinião, que é o Essa e o Emma. E digam lá se pode ou não falar silfado. Sons e ideias dos nossos tempos. Um magazine de Carlos Pinto Coelho. Ora, seja então muito bem-vinda, muito bem-vindo. E é essa a novidade que a Direção-Geral de Viação nos traz. E é de que, a partir de agora, nas estradas portuguesas, os caminhões podem ser observados na estrada. Explique-me isso melhor, Carlos Barroso, por favor. Pois, é verdade. Neste momento está em vigor a transposição de uma diretiva comunitária que permite fazer inspeções técnicas a veículos pesados, de passageiros e de mercadorias e respectivos reboques, isto é, veículos acima de 3.500 quilos, de qualquer nacionalidade, em termos de verificação técnica do seu estado de manutenção. O quê? Travões? Travões, pneus, ruídos, portanto, o sistema de escape, os diversos componentes de travagem, inclusive, podem ser verificados em qualquer momento da circulação do veículo. E vai haver quantidade suficiente de carros apetrechados para isso? Vão haver equipas técnicas que, sem aviso prévio, conforme também o preâmbulo do decreto diz e a própria diretiva o impõe, porque salvaguarda a concorrência e queremos salvaguardar a segurança e o ambiente. Essas equipas, em qualquer momento, mandam parar um veículo. Obviamente, o que está em causa é a observação exterior daqueles que apresentam em pior estado, o que é normal nestas situações, e depois, se a verificação de estrada for significativa em termos do conjunto de itens que são fiscalizáveis, ele é submetido a uma nova inspeção. Isto tem aqui uma importância. As pessoas que me estão a ouvir, de certeza, já estão a pensar: bom, lá vem outra vez uma medida de repressão e coisas do mesmo género. Não é bem assim. Temos de ter duas componentes importantes com esta medida. É credibilizar a inspeção periódica que esses veículos são sujeitos de tempos a tempos, e é para as credibilizar, mas também acabar com aquele, já que muitas vezes temos falado, noutras circunstâncias, com o Chico Esperto, que compõe o seu automóvelzinho, neste caso uma viatura pesada, para o dia da inspeção, e a partir daí, enquanto não chegar a nova data de inspeção, anda de qualquer forma. E é neste intervalo de tempo, não é, que está em desacordo, em primeiro com a lei e com a segurança, e está em desacordo com a própria concorrência. Uhum. Porque há aqueles que cumprem e mantêm um veículo, têm uns custos, obviamente. Hoje, comprar como se costuma dizer, comprar um automóvel é fácil. Mantê-lo em condições permanentes de segurança é que se torna mais caro. Pois claro. Não é? E, portanto, não podemos deixar isto continuar nesse estado de coisas. Apesar de tudo, não há, pergunto, um grande volume de acidentes com pesados em Portugal, pois não? Algum volume de acidentes com pesados, e eu não faria só na quantidade. É que quando intervém um pesado, pelas diferenças de massas que normalmente estão presentes, porque é pesados com ligeiros, não é? Ou com peões, ou com motociclos, os danos são sempre tremendos. Sim, naturalmente. Sempre sim. Tremendos. Portanto, mas, mesmo que o seu número em absoluto, porque também em termos de percentagem do parque, são menores, e portanto isto também tem de ser levado em linha de conta, têm sempre muitas vítimas. Ou causam sempre muitas vítimas, porque as diferenças de massa são sempre importantes. Ou seja, voltando ao princípio, a partir de agora... Agora, neste momento, a já... qualquer momento, um condutor de um veículo pesado pode ser mandado parar na estrada, conjuntamente entre a Direção-Geral de Aviação, técnico da Direção-Geral de Aviação e as entidades fiscalizadoras, e ser submetido a uma observação de listagem tão completa quanto possível e tem de estar em boas condições. E agora acontece... Publicidade. Casino Estoril. A arte, o espetáculo, a cultura, juntos num complexo de espaços único em Portugal. Casino Estoril. A arte de promover as artes. A cumprir uma missão. A consolidar o prestígio de uma imagem de marca do turismo nacional. Casino Estoril. Simplesmente o maior casino da Europa. E, seguramente, o melhor. Deixa-me ser tua amiga, amor. A tua amiga só. Já que não queres que pelo teu amor seja a melhor, a mais triste de todas as mulheres. Que só de ti me venha mágoa e dor, o que me importa a mim, o que quiseres, é sempre um sonho bom, seja o que for. Bendito sejas tu por mo dizeres. Beija-me as mãos, amor, devagarinho, como se os dois nascêssemos irmãos, aves cantando ao sol no mesmo ninho. Beija-me bem. Fantasia louca, guardar assim, fechados nestas mãos, os beijos que sonhei para a minha boca. É a voz de Carmen Dolores lendo poesia, num disco que nós já passámos aqui e que aparece como... Como é que foi a ideia deste disco? Há muitos anos que eu queria ter um disco sozinha. Porque tenho colaboração em vários. Eu comecei a dizer poesia aos 14 anos, portanto tenho dito tanta poesia ao longo da vida, na rádio, comecei pela rádio, e depois na televisão, em público, etc. Mas esta ideia mas do disco... Mas disco sozinho é o primeiro. É o primeiro, imagina, nesta idade, ao fim de tanto tempo. Mas qual idade? Ah, pois, eu também não assinto. Mas de vez em quando olho para o bilhete de identidade e vejo que está lá. Quem ouve esta voz... houve uma voz sem idade, que é ainda verdade. Bem, ainda que bem. É verdade. E já é bom, já é bom. Então não mas, é. Mas, de facto, venho com essa ideia há muitos anos e nunca tive propriamente coragem de andar para a frente. Até porque é um bocado difícil editar-se um disco de poesia em Portugal, pois, o que é estranho. As editoras dizem que não vendem. Dizem que não vendem, o que é estranho, porque nós somos um país de poetas. Sim, e além disso... É uma coisa em que nós somos tão bons que é um crime. E além disso, um disco de poesia... atenção, um bom disco de poesia, como é o caso, porque há para aí muita outra coisa, é um disco que, em termos até comerciais, é interessante porque se vai vendendo. Digamos que não atinge o disco de platina ao fim de uma semana. Como... É pena, porque a poesia merecia. Mas também é verdade que os tais discos de platina ao fim de uma semana, um ano depois, na maioria dos casos, já ninguém se lembra deles. Já se esqueceram. E a poesia fica, não é? Pois. Quem fez a seleção? Fui eu. Ah. Porque eu escolhi exatamente... Era isso que eu queria. Era um disco meu, com poemas escolhidos por mim. Foram aqueles poemas que ao longo da vida eu fui dizendo e que me tocaram mais. Pronto, é isso. Não quer dizer que sejam os melhores poemas de determinado poeta, mas foram aqueles que me tocaram. E por isso foi essa escolha que, aliás, se tornou difícil. Eu digo à volta de uns 30 poetas. É. E mesmo assim muitos ainda ficaram por dizer tem de haver um segundo disco agora. E eu queria ia deixar isto. Venha ele, venha já o segundo disco. Sim, agora estou entusiasmada. Vamos anunciar, minhas senhoras e meus senhores, fica anunciado o próximo disco breve, de poesia. Carmen de Dolores. Tem de ser. Isto, portanto, foi uma espécie de testamento que eu quis deixar, pronto. A poesia escolhida. Mas estamos fúnebres hoje, não, Carmen, não, faça não, favor de mudar o tom. Não, não, não, não sou nada fúnebre. Mas pronto, este fica porque não havia nenhum só comigo e com poemas escolhidos por mim. É Carmen, assim. Sabe de cor algum ou alguns destes poemas, por gosto seu? Sei, vários. Gosta de quando está sozinha? Ai, é quando eu digo melhor, é quando estou sozinha. E sobretudo ao ar livre. Adoro dizer poesia ao ar livre. De modo que me passeio... Nos jardins da Gulbenkian. Nos jardins da Gulbenkian, nos jardins da Inate, na mata do Inate, na Caparica, por exemplo. De maneira que é quando eu acho que a poesia me sai melhor. Dentro e às vezes digo, agora é que devia ser gravado. Dentro de um estúdio de rádio, assim como assim, também este. Me sinto bem. Também. Porque como eu comecei na rádio, eu sinto-me perfeitamente à vontade. Eu até antigamente dizia, para mim fazer rádio é como ir ao cinema. É uma coisa que me dá um prazer infinito. Não é, não tenho aquela angústia que tenho, por exemplo, no teatro. Ou às vezes no cinema, quando filmo, ou na própria televisão, embora aí tenha menos que no teatro, porque não há público propriamente. Embora eu goste de ver algumas caras, como estou agora a ver, das poucas pessoas que estão no estúdio, acho que é importante, eu gosto de falar para as pessoas, e sobretudo quando digo poesia, não é? Quando está no palco, fala para aquele espectador, não, para aquele... Não, porque não posso, porque estou a interpretar uma personagem. Mas gosto de representar, como por exemplo nesta peça que estou a fazer no Copenhaga. Nós a peça que está no Teatro Aberto. No Teatro Aberto, exato. Na Sala Vermelha, que é a sala mais pequena, que é a sala mais íntima. Mais íntima e a peça é extraordinariamente íntima, tinha de ser assim. E nós representamos no meio do público. E é muito bom. Claro que eu não olho para o público, até evito olhar, porque estou assim à distância que estou agora de si. Uhum. As pessoas estão ali, as pessoas que estão na primeira fila estão assim a esta distância. Uhum. E eu, como espectadora, também gosto de ver teatro assim. Gosto de ver os olhos dos atores, as expressões. Gosto imenso, imenso. Portanto, isso é outra coisa. Mas que intimida um bocadinho, também intimida. Claro. E por isso eu tenho mais nervos no teatro do que... E depois há outra coisa no teatro que me ultrapassa. É não ter... como é, não me ver. Eu não posso fazer um juízo do meu trabalho no teatro. E eu sou muito crítica, às vezes demais, de mim própria. De maneira que isso faz com que eu me sinta mais angustiada ou mais inquieta no teatro do que em qualquer outra das artes, em que me posso depois ver. Depois ou antes seria o ideal. Onde é que se sente melhor? É mesmo no palco? Eu não sei, olha, é uma pergunta tão difícil. Às vezes sinto que é no palco, outras vezes sinto que é aqui assim, num estúdio pequenino, aconchegado, com o meu microfone. Eu tenho uma ternura muito grande pelo microfone, porque foi... A rádio foi o meu primeiro amor, eu digo isto muitas vezes, mas é verdade. E é... ficou para sempre. Não tem muita importância. Portanto, também me sinto bem na televisão. Não sei, eu costumo dizer que gosto daquilo que estou a fazer no momento. E pronto, e como já experimentei todas estas artes, talvez aquilo em que eu me sinta menos realizada seja no cinema, porque foi o que fiz menos, ao fim e ao cabo, porque tive uma carreira de teatro muito intensa durante muitos anos e não havia tempo para aceitar algumas propostas de cinema, até interessantes que tive. Como é que é o seu processo de memorização? Como é que se decora uma peça de teatro? Bem, cada um terá os seus processos. Eu é... não pensando que quero decorar. Leio muitas vezes. Porque mesmo, por exemplo, um trabalho para a rádio, não é o caso de uma entrevista em que estamos a conversar... Isto não é uma entrevista, isto é uma conversa. Bem, mas uma conversa em que não é preparada, portanto, eu não sei as perguntas que me vai fazer, e, portanto, não há preparação. Mas quando é, por exemplo, poesia na rádio, ou teatro radiofónico, que eu fiz, e ainda hoje às vezes faço, mas infelizmente... Já lá menos vamos, nós regularidade, vamos ter que falar de teatro. Com menos regularidade. Uhum. Mas... E então, nessa altura, eu leio muitas vezes para preparar e sem querer as coisas ficam na memória. Ficam de facto... É assim que eu gosto. E não gosto de curar a sua opressão. Bem, às vezes trai um bocadinho. Porque nós até estávamos habituados, nós os atores antigos, tinha ao ponto. O ponto. Mas eu nunca me servi do ponto. Então? Sempre me atrapalhou. Mas eu estava lá. Estava lá e eu dizia adeus, mas realmente nunca quis ter essa muleta. que muitos atores antigos tinham e até só trabalhavam com o ponto. Eu não, mesmo nos ensaios, a certa altura, eu digo, não, porque nós nos ensaios temos alguém que vai seguindo a peça. Claro. E eu digo, ai não, agora não me digam mais nada para eu ver o que é que sei e para eu ver onde é que falho e tudo isso. Portanto, a memória é um treino, não é? E por isso nós temos, é, hoje em dia, há muitos anos para cá, porque para aí desde os anos 70 que eu faço teatro sem ponto, não é? Que foi quando começou a desaparecer o ponto. E por isso nós temos de nos desenvencilhar. E portanto temos é de estar muito dentro do assunto da peça para poder dizer qualquer coisa em substituição da frase que nos falha. A Carmen viveu alguns anos da sua vida fora de em Portugal, em Paris, e não voltou lá. Não tem vontade de vez em quando ir bicar o seu passado? Sim, sim, de vez em quando. Como é que foi a sua vida parisiense, cara? Olha, foi muito bom. Foi com o seu marido? Foi por causa dele, porque o Vítor, entretanto, esteve a trabalhar lá, na ICAO, e, que é uma instituição internacional de aviação civil. Sim, senhor. E portanto, estive quase 7 anos em Paris. Mas aí a atriz esteve parada. Exatamente. Houve pessoas até que fiz uns recitais de poesia na Gulbenkian, fiz vários recitais de poesia, mas à parte isso não fiz mais nada. Porque eu tinha tido um período muito de trabalho cá, e quando apetecia-me ter umas férias, e quando cheguei lá era para viver a minha vida. E foi nessa altura que escrevi o meu retrato inacabado, o meu livro de memórias. Sim, senhor. E portanto, tive tempo para mim, o que me soube até muito bem. Havia muita coisa, passava dias e dias no centro Beaubourg, no Pompidou. Sim, senhor. Enfim, olhava à volta. Por acaso tive a sorte de viver num sítio, o nosso apartamento era num sítio ótimo ali ao pé da Rue Mouffetard, que é das ruas mais antigas de Paris, ainda uma parte universitária, que tem imensas universidades e escolas, e era entre o Jardim Botânico, o Jardim des Plantes, e o Jardim do Luxemburgo. De maneira que aí é que eu ia dizer versos isso, também, nessa altura. Isso. De modo que foi muito bom. Foi um tempo em que eu me encontrei muito comigo própria, que eu acho que é importante. Quando a Carmen escreve o seu primeiro livro de memórias, a propósito... Digamos primeiro, porque tenho umas coisas para escrever mais. Não é, eu insisto nisso, primeiro, porque estamos à espera do que vem a sair. Não, não pode parar, sabe? Não. É que não se pode mesmo. Pois. É obrigatório. A Carmen Dolores é esse grande nome do teatro português dos últimas décadas. Por si passa um grosso tronco da história do teatro português contemporâneo. Até é verdade. Não pode ficar só na sua cabecinha. Isso tem que nos ser dado. A gente quer saber. Pois. Temos o direito de saber. E eu, desde que vim de Paris, que tenho feito várias coisas, não faz parte, portanto, desse livro de memórias. Por isso, realmente, talvez, eu já tenho bastante material. Agora é uma questão de tempo e coragem. Tem que fazê-lo. Acho que sim. Fica assente. Fica assente. Combinado. Este é o Agora Acontece, um programa de Carlos Pinto Coelho. Patrocínio, Ministério da Ciência e do Ensino Superior. No tempo em que festejavam o dia dos meus anos, eu era feliz e ninguém estava morto. Na casa antiga, até eu fazer anos era uma tradição de há séculos. E a alegria de todos e a minha estava certa com uma religião qualquer. No tempo em que festejavam o dia dos meus anos, eu tinha a grande saúde de não perceber coisa nenhuma, de ser inteligente para entre a família e de não ter as esperanças que os outros tinham por mim. Quando vinha ter esperanças, já não sabia ter esperanças. Quando vinha olhar para a vida, perdera o sentido da vida. Sim, o que fui de suposto a mim mesmo, o que fui de coração e parentesco, o que fui de serões de meia província, o que fui de amarem-me e eu ser menino, o que fui... Oh, meu Deus. O que só hoje sei que fui. A que distância. Nem o acho. O tempo em que festejavam o dia dos meus anos. O que eu sou hoje é como a umidade no corredor do fim da casa, ponto grelado nas paredes. O que eu sou hoje e a casa dos que me amaram treme através das minhas lágrimas. O que eu sou hoje é terem vendido a casa, é terem morrido todos, e a estar eu sobrevivente a mim mesmo, como um fósforo frio. No tempo em que festejavam o dia dos meus anos, que meu amor, como uma pessoa, esse tempo, desejo físico da alma de se encontrar ali outra vez, por uma viagem metafísica e carnal, com uma dualidade deu para mim, comer o passado como pão de fome sem tempo de manteiga nos dentes. Vejo tudo outra vez, com uma nitidez que me cega para o que há aqui. A mesa posta com mais lugares, com melhores desenhos na louça, com mais copos. O aparador com muitas coisas, doces, frutas, o resto na sombra, debaixo do alçado. As tias velhas, os primos diferentes. E tudo era por minha causa, no tempo em que festejavam o dia dos meus anos. Para, meu coração, não penses. Deixa-o pensar na cabeça. Oh, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Hoje já não faço anos. Duro. Somam-se-me dias. Serei velho quando for. Mais nada. Raiva de não ter trazido o passado roubado na algibeira. O tempo em que festejavam o dia dos meus anos. Estamos com Carmen Dolores, que agora no Teatro Aberto, em Lisboa, volta outra vez à sua pujança de grande atriz, que é de palco. É enorme esta mulher em cima de um palco. Ai, que horror. E depois é este encantamento desta voz. Voz que pôs também ao serviço em tempo do teatro radiofónico. Ah, e nós tínhamos que voltar a isso. Ai, sim, foi tão importante. Foi importante para mim, mas foi importante para o público, porque as pessoas ainda hoje me falam de peças que eu fiz no Teatro das Comédias, dirigidas pelo meu querido Álvaro Benamor, que tinha uma voz extraordinária, que foi das vozes mais extraordinárias que apareceram na rádio, e que era um grande ator de teatro também, com quem eu trabalhei no Teatro Nacional. E muitos programas de poesia. Bem, mas estamos agora a falar de teatro radiofónico. Teatro radiofónico, o Pátio das Comédias. Teatro das Comédias. O Teatro das Comédias. Teatro das Comédias. Pátio das Comédias, houve uma companhia de teatro que se chamou assim. É verdade. É certo. Teatro das Comédias. Teatro das Comédias. E então, além disso, havia os folhetins também. Claro. Folhetins radiofónicos, que eu fiz imensos. E a coxinha. A coxinha, bem, isso já não é isso, não, isso era, não foi na, isso era no Rádio Graça. Mas vamos ver. Depois. Não vamos ser ligeiros a propósito do folhetim da coxinha. Sim. Porque foi esse que abriu o caminho para os outros. Naturalmente. Exatamente. Naturalmente. Que era extraordinariamente popular. Parava o país, pois, à exato. Hora que era a hora sim, do sim. almoço. Era, exato. Bem, e depois os nossos na emissora nacional, e eu ainda fiz alguns também da Colgate. Sim, senhor. Que eram no Rádio Clube Português, que era um bocadinho a continuação da coxinha. Que era a telenovela de então, a rádio-novela de então. E as pessoas continuavam a parar para ouvir, porque era exatamente também à hora do almoço, porque repetiam, era à hora do almoço, às 2 da tarde, ou não sei o quê, e depois à noite, às 8 da noite. E as pessoas, se não ouviam de manhã, ouviam à noite, e algumas ouviam das 2 vezes. E de facto, e há pessoas que ainda hoje me encontram na rua e que me falam desses folhetinhos. Quando foi, já não sei, fiz tantos, já não sei, o Miguel Strogoff, os Fidalgos da Casa Mourisca, tantos que eu fiz, a Vida de Nossa Senhora, sei lá, a Rainha Dona Leonor, a Guerra e Paz, tantos folhetinhos que eu fiz, e depois eram, de uma maneira geral, eram extraídos de grandes romances. Justamente. Que é uma coisa que eu não percebo e agora vou dizer saltando um bocadinho. Por exemplo, nós temos tão boa literatura e tão bons romancistas, porque é que na própria televisão não se fazem adaptações? É raro fazer-se, às vezes o Moita Flores já tem feito, sim, ultimamente, sim, e é justo que se diga. E séries Brainer muito boas, também, e séries muito boas. Mas fazer mais séries com esses textos. Com contextos tão ricos que nós temos na nossa literatura. Bom, o Camilo, em que eu estreiei-me no cinema, na Teresa do Amor de Perdição. É verdade. E tantos, tantos. autores que se essa podem estreia, adaptar. Essa sua estreia cinematográfica, de alguma forma, no tempo e na sua própria idade, a Carmen, que é uma mulher fervorosamente crente e católica e segura da sua fé, não foi, de alguma forma, um empurrãozinho desajustado essa figura da Teresa naquele tempo e consigo, mais novinha, já católica fervorosa? Desajustado em desajustado em termos de... Bom, quer dizer, eu não tencionava seguir uma carreira, porque eu dizia versos na rádio um bocadinho por isso lhe por faço graça, a pergunta. Pois, e não tencionava seguir uma carreira artística. Portanto, foi tudo um conjunto de circunstâncias que me levou a ter esta profissão. Porque os meus irmãos, o meu irmão também foi ator, que era o António Sarmento, e a minha irmã, que não foi atriz, o sonho deles era serem atores. E o meu não. Eu queria ser missionária primeiro, não sei bem porquê. Depois era tudo a palavra, levar a palavra às pessoas, é curioso isso. Mas quis ser missionária, depois quis ser professora. E o que eu queria ser nessa altura, em que me foi proposto fazer o Amor de Perdição, era ser a formar-me em germânicas e ser professora. Era a minha ideia. E surgiu tudo isso. O António Lopes Ribeiro apareceu na minha vida e foi o homem que transformou a minha vida, porque foi ele que me trouxe para o cinema e depois para o teatro. Como é que vocês se conheceram? Foi muito curioso porque foi numa... Eu já tenho contado isto muitas vezes, mas vou contar rapidamente mais uma vez. Eu era estudante nessa altura, estava no liceu, estava no Filipa, e no Filipa de Lencastre, e houve um projeto, o esboço de um projeto de se fazer teatro com estudantes. Estudantes universitários, estudantes de liceu, etc., E o António seria o futuro encenador desse grupo, o António Lopes Ribeiro, e fomos convocados no antigo CENI, várias pessoas da rádio, porque nessa altura dizia poesia na rádio, nessa altura na Rádio Renascença, e disseram-me, olha, há isto, queres lá ir? Então, por graça fui. Fui e conheci o António Lopes Ribeiro, estavam várias pessoas que não se... E estava a Maria Barroso. Que a Maria, nessa altura, Jucos, não sei se já estava, parece-me que na universidade. Sim, sim. E pronto, e já dizia poesia. E fomos todos lá, enfim, ser avaliados, digamos assim. E foi muito engraçado porque o António, quando eu apareci, eu disse o A Virgem Santíssima do Antero de Cantal. Uhum. Depois ele pediu-me para ler um bocadinho do Alto da Alma e perguntou-me o meu nome, mostrou-se muito interessado. Eu disse que me chamava Carmen Dolores, que é mesmo o meu nome, porque há muita gente que julga que é pseudónimo. E eu, a minha mãe era espanhola. De maneira que o António perguntou o meu nome e disse, mas que extraordinário nome de cartaz. Ah, já. Já. Bem, eu não liguei nenhuma, vim para casa, esse grupo nunca se fez. E passado mais ou menos um ano, o António foi ter comigo a uma festa qualquer, também de rádio, em que nós íamos dizer verso, eu tinha ido no Éden. No antigo Éden Teatro, e eu tinha ido dizer versos, e o António, no final do espetáculo, apareceu lá. E disse-me para eu aparecer na Tobis no dia seguinte, porque queria falar muito comigo. Os meus irmãos, que adoravam ser atores, e o António, nessa altura, acho que ainda nem era, ficaram entusiasmadíssimos. Eu não fiquei. Eu disse, o que é que ele querá? E então era para me convidar para a protagonista do Amor de Perdição. Logo para protagonista? Logo. Eu fiquei assustadíssima e disse que não fazia. Disse que não podia, que era impossível, não sei o quê. Depois ele lá me convenceu. Tive problemas nessa altura com a minha mãe. O meu pai, infelizmente, já daí não era daí a minha vivo. Pergunta dá eu percebi, por isso é que lhe estou agora daí a dizer. Daí a minha pergunta pois, dá agora bocado. Já percebi. E então, a minha mãe, o meu pai morreu, tinha eu 15 anos, e que era jornalista, que era uma pessoa muito ligada às artes, e tradutor, traduziu muitas peças para a Palmira Baixo, para a Amélia Reiculaz, para imensos grandes atores, para o Alves da Cunha. E então a minha mãe ficou com muitos escrúpulos e foi um bocadinho difícil, mas os meus irmãos, como eram entusiastas, foram eles os grandes Carmen, animadores. Fale-me do seu convívio com outros colegas seus, mais velhos estes. Sim. Que eu vou dizer, mas a menina já andava no meio, pronto, já falava com eles e eles consigo. Como era humanamente, por exemplo, o António Silva, o Vilaré, estes nomes, o Vasco Santana, fale-me das pessoas. Sim, sim. São todos pois. Muito mais velhos que a sim, Carmen, sim, como eu, óbvio. Mas trabalhei com eles. Mas de qualquer maneira, vi-os, conheceu-os. O Vasco Santana é que só fiz uma coisa na rádio, justamente um episódio qualquer, já não me lembro. Fale-me desta gente. Sim, pois, olha, o António Silva. O António Silva era um homem, era um ator já de uma grande naturalidade nessa altura, porque nem todos eram. Havia uma escola mais declamada, digamos assim, era mais teatral. Mais teatro nacional. Mais teatro, no mau sentido. No mau sentido. Também havia depois bom. Mas claro. Sim, então. claro. Então, mas, lá esteve a Carmen, por exemplo. Depois nós estivemos lá, nós, a Eunice, todos nós lá passámos, o Rui Maria Carvalho, Barroso, a Maria, a Marianinha, Rei Monteiro, claro, todos. Claro. Bom, aí foi uma grande escola, e foi essa a minha grande escola. Foi no Teatro Nacional, os 8 anos lá estive, foi realmente a minha escola. Até porque eu nunca estive no conservatório. E então é assim. Graças a Deus, se calhar não era grande atriz que é hoje. não, mas então, o António Silva. O António Silva foi o meu primeiro marido em teatro. Que é engraçado. Porque eu estreei-me na Mensageira dos Deuses, do Jean Giraudoux, e fazia a mulher mais descarada de Atenas, que é engraçado, porque eu vinha do cinema, onde só fazia românticas ingénuas e o mais ingénuas possível, e estreei-me no teatro com um papel totalmente... Bem, era uma falsa ingénua. Estreia-me no teatro aí. E era casada, essa mulher, essa personagem, com um homem muito mais velho, que era o António Silva, que fazia. Então, o António Silva, como ele era? Era uma pessoa discretíssima, muito calado, falava pouquíssimo, e era, ao contrário da mulher, da Josefina, que era uma pessoa encantadora e muito dada e muito comunicativa. E então... era um belíssimo colega, evidente, mas e tinha uma graça extraordinária, porque ele, mesmo quando estava zangado, quando estava aborrecido, ele falava e nós ríamos imenso, porque ele tinha aquela graça que eu gosto, que é aquela graça da pessoa que não se ri das graças que diz. Diz com uma naturalidade muito grande e passa à frente e tudo. E o António Silva era assim. E, de facto, foi fantástico. Aliás, eu estudei-me teatro com ele, mas eu já tinha feito O Amor de Perdição, que ele fazia um extraordinário João da Cruz no Amor de Perdição. Já tinha trabalhado com ele em teatro e na Vizinha do Lado também. E em teatro, não, em cinema. O António Silva conta numa entrevista que li aqui há tempos que ele próprio começou a vida artista, a vida da ator, empurrado. Ele foi também não empurrado. Era... Ele andava lá, de roda na companhia. Um dia, o ator principal adoece. E ele foi... E ele é empurrado e diz, oh, tu que conheces a peça toda, porque assististe aos ensaios todos, tens a peça na cabeça, vais tu. E o António Silva dizia, eu? Sim, és tu e é já. E empurraram-no para o palco. E assim começou a vida de ator. Exatamente, do António Silva. Pois, e era uma pessoa assim, e era uma pessoa simples. Não era porque esse tempo era um bocadinho um teatro de vedetas. Havia as vedetas, as muitíssimo, grandes vedetas, que reagiam como vedetas. Claro, estatuto. Hoje isso existe menos, social, claro que ainda há, mas menos. E naquela altura era, de facto, a grande vedeta. E era o Benjamão, a vedeta. E não, era tudo isso que hoje isso não existe. E ainda bem, porque... E o Vilaré, Carmen? O Vilaré, que também estava nessa... Porque eu estreiei-me nessa companhia em que estava... O António Silva, o Vilaré, o Assis Pacheco, o Ribeirinho, que era, aliás, o diretor, que era ele que dirigia, que era, foi quando ele começou como encenador, a Maria Lalande, a Lucília Simões, a Hortense Luz. Tudo na mesma peça. Tudo na mesma companhia. Porque o António fez esses Comediantes de Lisboa, que foi uma companhia que marcou imenso, e foi buscar o que ele pensava que era melhor. O Ribeirinho tinha muito mau feitio, verdade? Tinha. Quer dizer, era um bocadinho... Era autoritário, era uma maneira de dirigir daquela época. Bem, mas nem toda a gente era assim. Por exemplo, o Robes Monteiro não era assim. Mas o Ribeirinho era muito, enfim... exigente, mas tinha mau feitio, pronto. Cá fora era um encanto. Nas turnês era ótimo andar com ele, porque era género bom vivant e gostava muito, e conversava imenso, e contava muitas histórias, era muito camarada, mas chegava ali, quando era a dirigir, e então era realmente bastante... Voltando ao Vilaré, que era ele? Bem, o Vilaré era uma pessoa diferente, era uma pessoa com um espírito mordaz, que naquela altura a mim me fazia um bocado de impressão, porque eu fui praticamente do liceu para, para o cinema e para o teatro, não é? Para o teatro já mais tarde, mas enfim, mas essa, e aliás eu também fiz filmes com o Villaret. Portanto, eu já tinha contacto, antes de ir para o teatro, já tinha contacto com os atores, mas era diferente, porque depois estar numa companhia durante pelo menos 8 meses, que eram as épocas nessa altura, estávamos ali todos os dias a conviver, era diferente do cinema, não é? E então, fazia-me um bocado de impressão, porque ele era muito irónico e às vezes era viperino. Mas tinha muita graça, um espírito. Ele, para fazer uma graça, era capaz de deitar abaixo o seu melhor amigo, digamos assim. Sim, senhor. Para ir-te mais longe na sua graça. Bom, finalmente, perguntei-lhe... mas dizia muito bem, era um belíssimo ator. E, sobretudo, dizia muito bem poesia, pronto. Claro. Foi das pessoas... Bem, houve um ator de que eu tive um disco que perdi e tenho uma pena enorme, que dizia-me que era o Xabi Pinheiro. O Xabi, sim, senhor. Eu ainda vi o Xabi. Gordo Xabi. Eu ainda cheguei a ver o Xabi em teatro, porque eu comecei a ir ao teatro em pequenina, porque o meu pai, a minha mãe não me queria deixar sozinha em casa, e então nós tínhamos sempre camarotes reservados, porque o meu pai estava ligado ao teatro, e tínhamos sempre um camarote reservado, e levavam a menina, que era a mais... Eu fazia muita diferença de idade dos meus irmãos, eles eram muito mais velhos. E então levavam a menina, e a menina ficava em duas cadeiras ali a dormitar, não sei o quê, que a minha mãe não me deixava em casa, entregue a ninguém. E então foi assim que eu comecei a ir ao teatro. E então acho que estava a dormir, e no final batia muitas palmas quando as pessoas batiam palmas. Já aplaudia os artistas nessa altura. E então, pronto, portanto, foi assim que eu comecei. E por isso lembro-me ainda de ver, quando já estava acordada e não estava a dormir lá atrás, lembro-me ainda da figura, não me lembro da peça, nem nada, mas lembro de ver a figura do Xabi Pinheiro. E então havia um disco que havia em minha casa, porque nessa altura havia a grafonola com os discos, não havia... Dava-se à manivela e tudo. E então havia um disco do Xabi a dizer poesia com uma naturalidade extraordinária. E agora acontece publicidade. Casino Estoril, a arte de promover as artes em Portugal. No Salão Preto e Prata, o vanguardismo dos espetáculos diários, a grandiosidade das galas internacionais. No Underbar, o fado, o jazz, a ópera, a comédia, os espetáculos temáticos. No Duarte Garden, os grandes concertos do Casino, um espaço aberto aos maiores músicos e cantores portugueses. E mesmo ao lado, o Teatro Auditório e a Galeria de Arte. Casino Estoril, simplesmente o maior casino da Europa. E, seguramente, o melhor. Faça-me um comentário crítico da forma como os seus colegas, muito jovenzinhos, agora dizem poesia. Ou seja, esta necessidade que eles têm de se distanciar do teatro declamado e da declamação sua e do Villaret e do Mário Viegas, e do Mário Viegas e do Ben Amor e de todos... Os que fizeram... O Manuel Lereno, que era fez um programa comigo na rádio durante 8 anos, que era o rival do Villaret. O Lereno e o Villaret ali. Exatamente, mas o Lereno também dizia muito bem. Bom, hoje há uma escola, sem o ser, eu penso que é mais uma moda do que uma escola, de se dizer, alma minha gentil, que te partiste tão cedo desta vida descontente. Vai, pois. Exato. E eu durante muito tempo, porque eu acho que nós não podemos nunca parar, não é? E tanto no teatro como em todas as artes, eu tenho tentado ver como é que as coisas evoluem, seguir, porque realmente as coisas evoluem todos os dias. E houve alturas em que eu, em relação à poesia, tive dúvidas. E quando comecei a ouvir dizer assim um bocado em branco, comecei a pensar, serei eu que em estou errada? Em branco, Serei eu que estou errada? Porque, aliás, eu nunca fui muito de declamar... Não é histriónica. Mas, no entanto, eu tento de fazer da poesia um colorido. Claro. Dar um colorido àquilo que leio. Claro. Seja o que for que eu leia, eu dou um certo... Tento dar um certo colorido, porque acho que é preciso. A poesia não é metálica. Da rádio. Exatamente. Um certo colorido, quer dizer, não é um valor às palavras, sem exagerar, não é? Mas dar valor às palavras, porque eu adoro a palavra. Para mim é a música mais bonita. Não sei se reparou que no meu disco não há música. É verdade. Porque eu não quis música. Fui eu que não quis. Assassinam poesia. Eu não há quis. Dois discos, dois bons discos, ditos por gente... Manuel Alegre, por exemplo, tem um Sim. disco, aliás, dois, gravados com a Maria Barroso, vários poetas, e depois botam, tem que botar lá uma porcaria de uma música por baixo, mas porquê? Sim, é porque às vezes isso, quando é bem feito ainda, mas nem sempre é bem feito, e a música muitas vezes sobrepõe-se à palavra. Ora, se é um disco de poesia, não pode ser. Ou é música ou é poesia. E foi isso que eu não, foi uma exigência que eu tive. Eu não quero poesia, não quero música. Porque a poesia tem a sua música. Claro. Não é preciso música. Claro. Mas, no entanto, como ainda há pouco referi, eu fiz durante anos um programa que se chamava Poesia, Música e Sonho, do Miguel Trigueiros, que era eu e o Manel Lereno que dizíamos os poemas, sempre, e tinha sempre música. E umas vezes resultava, outras vezes não. Mas havia alturas em que resultava, e há coisas que podem ficar muito bonitas. Mas quer dizer, mas eu acho que eu dou tanto valor à palavra. A palavra para mim é tão importante. Vamos tão importante. Voltar, se não se importa, à Sim. forma como se diz poesia hoje. Exato. Bem, eu não sei, quer dizer, pois, eu acho que fico com pena, porque até pessoas que dizem bem adotam essa maneira, e eu acho que perde, que, porque se não a pessoa lê a poesia em casa. Deslavada. Pois, a mim faz-me pena em relação à palavra, porque não se dá valor à palavra. E é isso que eu acho que é pena. Mas durante, como lhe digo, surgiu-me essa dúvida. Eu pensei, estarei errada ao pensar assim? E comecei a analisar mais e cheguei à conclusão de, bem, eu é assim que digo, portanto, é assim que eu sinto. Porque eu disse sempre, eu nunca aprendi a dizer com ninguém. Portanto, eu disse desde o princípio a poesia como sinto. E eu tinha uns 6 anos, quando o meu irmão me disse, olha, diz lá, ensinou-me a dizer uns poemas. Eu dizia umas coisas quaisquer, já não me lembro, mas lembro-me, dizia uma que já não sei de cor, uma adaptação da Menina e Moça, do Bernardino Ribeiro, até do Gustavo de Matos Sequeira, que era Menina e Moça, um dia me levaram de casa de meus pais, etc. E então, o meu irmão ouviu-me dizer e disse, ah, mas tu dizes bem, tu tens jeito para dizer. E começou-me a dar poemas para eu, e depois comecei eu a interessar-me. E por outro lado, tive um professor de português, ainda antes de ir para o Filipe, porque depois aí eram só professoras, e tive um professor de português que nos mandava como trabalho de casa decorar poemas, que eu acho ótimo e que acho que é pena, não, que era bom para a memória. E claro, era bom evidente. Para a pessoa criar o gosto pela poesia. E é bom para a culturazinha, que não faz mal nenhum exato, que se tenha. Exato. Querida Carmen Dolores, o tempo acabou. Muito já lhe agradeço. Imenso. Não falou... Não, a gente nunca se cansa de ouvir. Assim é que é. E eu sugiro que vamos deixar os nossos ouvintes, no fim da nossa conversa, com essa coisa prodigiosa que é Carmen Dolores dizendo poesia. Acontece. É preciso saber porque se é triste. É preciso dizer. Esta tristeza que nós calamos tantas vezes, mas existe, tão inútil em nós, tão portuguesa. É preciso dizê-la. É preciso despi-la. É preciso matá-la. Perguntando porquê esta tristeza? Como e quando? E porquê tão submissa, tão tranquila? Esta tristeza que nos prende em sua teia, esta tristeza aranha, esta negra tristeza que não nos mata nem nos incendeia, antes em nós semeia esta vileza e envenena ao nascer qualquer ideia. É preciso matar esta tristeza. Vou embora, vou partir, mas tenho esperança de morrer o mundo inteiro. Lutando no mar com talento.